Avatar, você fez o cheque no transponder? Ah, sim, Matias. Feito o cheque, tá mantendo 3.000. Na magnética 3-0. Ok, dá negativo contato radar, o Alfa tá um tango. Farei um novo cheque. Externo, baixo, travado, 4207. 4207 azul, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 12 nós. Livre pouso, número 0, 4207. Bom dia, sou 3191, não pode estar dando 0, pronto. São 3191, visual com Embraer da azul na final da pistão 0? Negativo, após a passagem do Embraer, ali mantém cabeceira no 0, tem 3191. Após a aeronave azul, ali mantém cabeceira no 0, 1094 request. Go ahead. Spots will find that at 13th sector. Alfa Tango Tango, livre ascensão a uma centena, reporte atingindo, ainda negativo contato radar. Afirma aqui, subindo a centena, o Alfa Tango. Obrigado, pode outro novo chão. Controle, torre Salvador, controle Salvador, Índio November Alfa, na rotatória, visual com campo. Índio November Alfa, chame torre, 1895. 1895, Índio November Alfa. Controle Salvador, Índio November Alfa, na rotatória, visual com campo. Índio November Alfa, reporte curto final, pistão 7. Encontrar a curta final da 97, Índio November Alfa. Marinha 7074, prossiga. Marinha, Salvador, bom dia, Azul 509. Azul 509, bom dia, senhor, de identificação, chegada base, desço para o nível 0. Direita 29, 4207, obrigado. Galeão. Controle Salvador, o voo 1373, vai ser 10. 1373, acione identificação chegada bom, fica para 4.10, ajuste 1020. É, chegada bom, para 4.10, 1373. Net Bravo, você informa que o plano que eu tenho aqui é para Salvador, seu destino. Foi cancelado na IS de Salvador e foi feito um novo plano para o Galeão, para as 14 horas. Ok, Galeão, confirmando o nível 140? Nível 145 é após bloco, nível 430 para o Galeão. Suba 145, repórter atingindo os LED para o certo. Logo 1094. 1094, go ahead. Do you have answer for my request? That's right, to request. 1033, 1095, have a good day. Alfa Tango Tango, qual o nível que está usando? 4300, 043. Perfeito. Bom dia, Elsa 3191. 3191, bom dia, contato radar, bom nível 340, vou em Leda. 340 na proa de Leda. Estabilizou 6200. Na 6200, chamei Torre, 1895. 895, bom dia. Leste pra você, acione o código transponder 5105. 5105, certo. Negativo, tá. Reporte quando baixar travado, altímetro 1020. Gente, como era baixar travado? 2300. Alfa Tango Tango, quando possível, o seu estimado de pouso. Estão guardando a transição de pouso. Vamos lá, 2-0-0. 4-5, certo. Que existe mais para cima? Claro. Mais de pouso do Alfa Tango Tango a 1540. 1540, pouso grátis. Índia November Alfa, seu solo 24, autorizado backtrack, reporte pista livre. Autorizado backtrack, contato com a Índia November Alfa. Ocean M200, atende a pássaro de grande aproximação, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 1-2 nós. Vai dar para os passos, autorizado pouso 1-0, 6-2-0-0. Alfa Romeo, Juliette, para você. O solicitação do centro, espaço do setor, curva à direita, proa 235, vai voar nessa proa por 100 milhas, ao interceptar a proa está autorizada, ascensão nível 430. Boa, proa 235 por 100 milhas, ao interceptar autorizado por nível 430, Juliette, para você. Juliette, para você, ascensão transponder 5152. 5152, certo. Alfa Tango Tango agora recebendo o modo Alfa negativo, Charlie. Com 373, reduz a velocidade 2209. 2209, gol 1373. Sierra Vitor, mantém-se em condições visuais, mantém ponto 1510. Direito Sol 21-6200. Chivo Whisky, Sierra Vitor. Na altitude tem frequência livre, retorne a frequência do controle a 20 milhas. Então 05, precisa. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Bravo, tranquilo. Então você é aquilo assim, a identificação chegada a manda para o nível 080. Até 80, chegada a manda, por quê? Afirmativo. Salvador, eu poderia confirmar para o Juliette Bravo Serra, está autorizada a ascensão na proa 235? Autorizada até o nível 430, Juliette Bravo Serra, chame agora o centro, frequências 1288 até nível 260. Centro 288 até 260, obrigado, Serra. Guardião 05, controle. Guardião 05, reporte através do parque de Iguaçu. Whisky Sierra Vitor está mantendo 9510, sem frequência livre da presente, retorne a frequência do controle ao ingressar na CTR, 20 milhas. Controle, Bravo Serra Aquilo. Bravo Serra Aquilo, prossiga. Tinha sido passado pra gente a chegada da mão, querido, confirma. Chegada da mão confirmamos, autorizada até o nível 080. Sim, chegada da mão, nível 080. Nossa informação está conduzindo o governador do estado do Piauí. E o mesmo questiona se o avião presencial já se encontra em solo. Estimativo. Estimativo, já se encontra em solo. Certo, 31 avião, chame Recife, 13325. Dois Salvador, chame 6235, informação Quebec. Mapão. Primeira, última aeronave. Oi, Chané 6255, informação Quebec. Chané 6255, adicione identificação chegada a Mari, para o nível 050. Identificou Mari 050, solicita proa 040, devido informações. 040, está livre desvio, da Chané 6255. Livre desvio, Chané 6255. Salvador, bom dia, Gonuno 62, espaço 220, informação Quebec. Azul 50, uma onda, chame torre, 1895. 285. Com 373, desça para 2000 pés, ajuste 020, autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 72000, reporte estabilizado no ILS, com 373. Com 1962, acione identificação chegada a mar, desça para nível 060, velocidade 2509. Identifica a chegada a mar e informa que a intenção mantém a proa 085, aproximadamente 35 milhas de informações. Proa 085, confirme por quantas milhas? 35, 35. Gente, 962, 35. Nessa proa pode ser para 060. Autorizado. Gente, reduzindo 250, 060, por 62. Controle, Bravo, tem aquilo? Bravo, tem aquilo, prossiga. Poderia, por gentileza, apenas confirmar há quanto tempo o Força Aérea 0101 chegou? Aguarde, Jack. 250 no Baixado Travão? Afirmativo, Baixado Travão. Autorizado pouso, piso no zero, vento 130 graus e no 3 nós. Azul 5019. 50. Estrez 91-13325-251. Boa. Guardião 05, controle. 05, tá na direção de escuta aqui. Sua posição? Mediação de escuta aqui. Vocês não recebam o seu transponder e chame agora a torre 1895, acenda a mão, transponder. Está chamado o 197 e 195. Chamada a torre 1895. Torre, chamado, guardião 05. Guardião 05, a intenção é grande. Autoriza a ETAP para o 6255, da exceção de vídeo. O Torre Salvador. 05, levou para o sul, linha do litoral, já para retorno ao 4. Sim, a gente prossegue direto para Tubiraé, reposta no solo controlado, agilizando o cruzamento da final do 0. O Guardião 05, altímetro 1020, vento 120 graus, 11 nós. 020, revisando para o Pato Grande, 1060. Mari 060, Pato 0, 8. Afastando o tempo, controle. Algo sendo 0050. Sente-me Recife, frequência 12685, alterna 125, Brasil 5. Um ONU seria 219. Negativo, 121, décima 1. 211. Né, 6255, reduza para 2109. 2109, 6255. Graça, aquilo desce para 4.000 pés, ajuste 1020. Descendo para 4.000, ajustar 1.020. Controle azul, 4082, me fala, vai ficar um pouco paralelo à rota para mais devido à transformação. A gente teve desvio, 4082. Muito obrigado. Resolva no 373. Com 373, livre LS, Chime Torre 118, decimal 95. 1875, obrigado, boa. O Torre Salvador, o gol 1373, está avisado no final da 10. Gol 17, corrigindo, 1373, altímetro 1020, repórter marcador externo, baixada travada. Agora. Guardião 05, reporta no solo controlado do Graé, o vento 140 graus, 12 nós. Reporta no solo controlado, Guardião 05. É, devido a informações, pode ser a proa 030? 030, está livre, o limite é o QD Mike 130 de Simbra, provavelmente vai ultrapassar o curso do localizador. Então, esquerda, proa 030, limite QD Mike 130, Simbra 6255. De WhatsApp, voo no 162. Pro de ETAP, o 162, desça para. Desce mantém o 060. ETAP 060, o 162. Bravo, Serra Aquilo, desça para 2.000 pés. Ajuste 1020, reporte localizador de estresse. 72.000, reporta na localizador, vista 1020. Vita Tchad Hotel, confirmando, já livra o 2.500 pés. Repouso piso 10, centro do tráfego no 373. Controle, 6255. 6255, prossiga. É, o limite poderia ser uma radial de Salvador, a gente não recebe timbre. Vicente, é o limite da radial 280, do VR ou localizador? Radial 280, Vicente. Gol 1162, número 4 na aproximação, reduza para 2309. 230, no 162. Né, 6255, direito para 045, limite ao localizador, desça para 3000 pés, ajuste 1020. Direita para 045, limite ao localizador, para 3000, 1020, 6255. Gol 1162, ainda o número 4 na aproximação, vetoração com sequenciamento, foi na proa 015, o limite é radial 280 de Salvador. Esquerda 015, limitado pela 280 Salvador, gol 162. Azul 4082, reduza para 2309, número 5 na aproximação. Reduzindo, 4082. Juliet Tango Zulu, pronto? Ali mantém capseiro 10. Controle 6255, está autorizado, Elias? 6255, direita para o 070, para o localizador autorizado, Elias. Se mantém a 3000 atingir. Gente, vai manter 3000 para o 070, livre Elias, 6255. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, o vento no 50 graus, 039, autorizado a decolagem, pistão no 0. Isso, está estabilizando. É, confirma a possibilidade de, quanto mais próximo, como é que está em condições visuais, abandonar o procedimento e ingressar aqui na base da 17, senhor? Vicente, prosseguindo a aproximação, aguarde transferência, circular para 17. Vicente, grato. No 62, redução para 2109, desça e mantenha nível 050. 050, já está mantendo 210, mano, ou no 162. Vicente, vai seguir Airbus 319, agora 12 horas, 5 milhas, no rumo nordeste. Vicente, mesmo notificado, no 162 para 050. O braço é aquele, já encontra-se visual, autoriza ingressar na base da 17, senhor? Bravo, Serra Aquilo, continue na aproximação, para circular, chame agora a torre 118, decimal 95. 118, 95. Xené 6255, desça para 2000 pés, ajuste 1020, livre LS. Para 2020, livre LS, 6255, receptando agora o localizador. A gente aguarde transferência. Aguardando. E aquilo, só dizer o senhor, abandonar da presente para ingressar aqui na base da 17? Vicente, procedimento só se cancelar o plano e prosseguir visual, ok? Então, cancela da presente e prossegue visual. Tá, informa que está visual com a pista. Vicente, o Papa Romeu Bravo Serra Aquilo, plano modificado aos 4-1, prossegue agora visual para a pista 17. Abandonando a final da 1-0, realizando a base pela direita. Negativo, está abandonando aqui a final da 1-0 para ingressar visual na base da 1-7. Gente, base pela direita, o Bravo Sierra Kilo. Reporte nacional do 17, baixar travada. 7, base pela direita, tá no 7. Para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-9, gol 1-1-62. 3 mil, 1-0, 1-9, 1-62, aguardo retorno. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, contato radar, C da Coral, Sul, 1-1-0-0, nível. Coral em atenção ao 1-0-0, Juliette, Tango Zulu. Gol 1-1-62 para o localizador, direita para 1-3-0, reporte estabilizado. Direita 1-3-0, reportará no localizador, gol 1-1-62. Salvador 34903, está no ponto de para pronto. Boa tarde. Boa tarde, o trip 4903. A Lima tem captura no zero. A Lima tem o 4903. Você andou no meu pé? Sim, no meu pé, disparou no meu pé, o ajuste 1020, reporte para IP, para ingresso do corredor Interlagos. Vitor. Reportaremos para IP, para ingresso do corredor Interlagos, já projetando para o grupo. Delta, para o retorno, Vitor, Charlie Hotel Ciência, desce para o número 500 pés para o da rotatória, o ajuste no 09. Vai passar a dona, o Chanel 6251. Chanema 255, ciente, completa oficial do procedimento, chama a Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 2-95, 6255. O 1-1-62, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-9. 2.000 no 0-9, no 1-1-62. Autorizado backtrack, tem conhecimento? Afirmativo. Gente, é porta e pista livre. O Bravo Sierra Kilo. Autorizado descida para 4 mil pés, informa o tráfego na posição de 1 hora, 7 milhas, cruzando 4.500 pés para 2 mil pés, um Boeing 737 rumo oeste. Em extensão 4.000, COVID 19, 4082. O gol 1162, autorizado final do procedimento, LS X-Ray, pistão no zero, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, gol 1162, X-Ray. Azul 4082, resumo navegação, Voidona. Voidona 4082. Estabilizou X-Ray, gol 1162. Gol 1162, ciente, aguarde transferência para a torre. 62. Pronto, agora que já cruzou, a próxima esquerda ingressa, onde tem uma viatura da Infraero. Lima Quilo Zulu, autorizado cruzamento pista 735, Quebec Mike Lima, na Lima chama o solo 121 decimal 1, Lima Quilo Zulu. O trip 4903, decolado aos 45, controle 119 decimal 8. Controle 198, obrigado pelo trabalho. Torre Salvador, Chanel 6255, passando externo, baixado, travado. Dael, nível 3-4-0, pode aprovar, Dael, senhorita. Autorizado por Esleda. Leda, grato. Chama agora a Torre Salvador, na frequência 1-1-8-95, com pouso. 1-8-95, bom dia. Bom trabalho, 1-1-62. Salvador, bom dia, gol 1-1-62. Hora meia milha para a Duna. Gol 1-1-62, número 2 na aproximação, reporte externo, baixada travada, altímetro 1-0, 1-9. O 0-1-9 reportará, gol 1-1-62. Serra Verde, agora na proa da rotatória, reportará quando visual. O Bravo Serra Quilo, um hangar do Garay em frente e após o tapume em obras, um hangar à esquerda. Ok, essa venda aqui, senhor. Muito obrigado. Atingindo 4.0082. Papatango Vitor, Charlie Hotel da presente, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95, para ingresso no circuito. Salvador Vitor, Charlie Hotel, mantenho no 1.500 pés, reporte vertical da rotatória, altímetro no 019. Torre Salvador, é o Papatango, Whisky Serra Vitor. Whisky Serra Vitor, reporte da presente, curta e final, pista no 7, altímetro no 019. Em caso de falha de comunicação, não obtenha autorização de pouso. 3 milhas da cabeceira 17, realiza 1360 pela esquerda. Reportará na final da 17, Serra Vitor. Estabilizou, passando externo, baixado travado, número 62. O número 62 informa o tráfego, setor norte, Sêneca. Altitude de 1000 pés, não interfere na sua aproximação, continua aguardando apenas a pista livre. Aguarda, pista livre, fecha o tráfego, número 62. Salvador, bom dia, Gol 556, ponto de espera da 10. Gol 556, bom dia, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 556. Torre Boa Azul, 4082, no passador. 4082, reposta marcador externo, baixado travado, altímetro 10019. 82. Ocean M2255, seu solo 48, libera a próxima direita. Foxtrot, chama o solo 121, décima 1. Foxtrot, 121, 6251. 5, caso negativo, 1251. Recife, 1325, caso negativo, 251. Grato, bota abaixo. Igualmente, convô. Vitor, Tchelle Hotel, visual com tráfego? Uma Bianca, sim. Charlie Hotel, visual com Sêneca, na vertical da rotatória 1000 pés. Negativo. Reporte visual com Sêneca e mantendo altitude 1500 pés, realiza espera na vertical da rotatória. Vitor, Charlie Hotel. Espera na vertical da rotatória, vou realizar a curva esquerda. O Nuno 62 autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 12 nós. Livre pouso no 0, gol no 62. Serra Vitor, visual com a 17. Whisky Serra Vitor, check 3. Baixado e travado. Whisky Serra Vitor, livre pouso, pistão 7, vento 140 graus, 122. Livre pouso para o Serra Vitor. O Uno 556, condições de alinhar e manter iniciar assim que tiver pista livre? Afirmativo, 556. Alinha e mantém aguardando pista livre. Tem um 556. O Whisky Serra Vitor, confirmando, vai reportar sinal de 3 milhas da 17, Whisky Serra Vitor. Reportaremos na final de 3 milhas. O 162, solo 51, solo 121, décima 1, bom dia. 211, bom dia, 162. Uno 556, vento 140 graus, 10 nós, livre decolagem, pistão 0. Livre decolagem do 0, 556. Passou externo, baixou, travou, 4082. Azul 4082, mantém aproximação, guarde pista livre. 82. O Whisky Serra Vitor visual com tráfego nacional do 10? Negativo. Afirmativo, afirmativo. Sim, para evitar o pouso simultâneo, realize o 360 pela esquerda, reporte novamente final, isso que serve, Vitor. Realizando o 360 pela esquerda, reportará na final, Serra Vitor. Luiz Serra Vitor informa o tráfego no 1500 pés, agora à disposição 9 horas. Serra Vitor visual com o tráfego. O Vitor Charlie até agora visual com o Whisky Serra Vitor? Um helicóptero? Negativo, é um Seneca. Azul 4082, livre pouso de sono zero, vento 1950 graus, 12 mais. Repouso 4082. 1556, decolou 52, controle 1198. 098, obrigado, Pardai. Olhe Salvador, boa tarde, Gol no 556. Gol no 556, boa tarde, contato radar na decolagem, saída da El, nível 360 autorizada. E da El 360. Serra Vitor avistando o tráfego na final, está a 3.6 milhas da final da 1.7. Whisky Serra Vitor, livre pouso para 1.7, vento 1.50 graus, 1.42. Livre pouso na 1.7 para o Serra Vitor. Torre Salvador, TAM 3895, ponto de espera, zona 0, pronto. TAM 3895, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 3895. Vitor Charlie Hotel, realizando, finalizando o 1.660. Vitor Charlie Hotel, completar 360, intercepto final 1.7, reporte final de 3 milhas. Reporte final de 3 milhas, 1.7, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, reporte final de 3 Azul 4082, Sola 54, Sola 121, Sola 121, 9407. Livre decolagem, vento 1.50 graus, 1.22. Livre decolagem, está 3895. Elfa, desvio informações. Autorizado, Leda. Leda, graça. Alma Azul, 4082. Whisky Serra Vitor, Sola 55, vai prosseguir para qual pátio? Aviação geral. O senhor tem noção do Aerostar ou AD, do pátio 4? São Reus, o 4082. Gente, então, ingressa via Papá, que é o pátio 5. Torre 4082. Prossiga. 218, solo, não, quem responde? Negativo, 1211. Ah, sim, 1211, agora sim. 3895, decola o 56, controle 1198. Bom dia. 1198, bom dia, tá 3895. Controle Salvador, bom dia, TAM 3895, saída da EL. TAM 3895, boa tarde, contato radar, saída da EL, nível 340 autorizado, da presente, após 2000, voe Leda. Sim, nível 340 autorizado, Após 2000, pés direita, Leda. Sun 3895. Liga. Bruno 962, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada à Mari. Autorizada a dar presente pro EDTAP, descendo para 3.000 pés, sem restrições, o ajuste no 09. EDTAP 3.000 sem restrições, 2019. 962. Controle, o Papa Sagão Juliette, Sangelo. Tarde, para o nível de voo 08. Solicito o cancelamento do plano instrumento já em condições visuais e o nível 085 da Odissino, o Juliette Tango Zulu. Batango Juliette Tango Zulu ciente, plano de voo modificado ao Zulu 458, cruzado nível final 085. Tango Zulu. Gol no 556, chama agora o centro de Recife, em 3325, alternando no 251. Obrigado, boa tarde. Engenho Weber Alfa, livre estacionamento, chama táxi. Chama agora o centro, 1-3325. Centro Recife, 1-3325, Centro 3895, boa tarde. Boa. Marido, ponto de espera no zero, pronto. Laçaredo 2223, a linha e decola. Vento 140 graus, 12 nós. Entendido, a linha decola da 10, senta as condições, o 2223 da passarela. Direto TAP, ajustado na 09. Direto 4000, sem restrições, 19, direto TAP, o 3204, obrigado. O passarela 2223 confirmando, está ciente da, restrição de manter proa até 4000, até 4000 pés? Negativo, mas manterá a partir dessa sua informação. Decola e mantém a proa de decolagem até 4 mil pés. Depois intercepta a água eleva. Afirmativo. Estamos iniciando. Conforme a autorização 2223 da passarela. Afirmativo, vento 140 graus, 12 nós. Passarela 2223, decolou 04, controle 1198, bom dia. Agora controle Salvador 1980 por 2223. Um ótimo dia, senhorita. Até a próxima. Controle Salvador, Montes, bom dia. Este é o passarela 2223. Passarela 2223, bom dia. Contato radar, decolagem, perfil Arbor, nível 180. Arvo 180, foi instruído manter a reta de decolagem até 4000. Mantém a restrição? É, Chico, sem restrições, autorizado Arvo, está presente. Ciente, está presente, está aprovando o Arvo, sem restrição. Sobe então para 180, com foto. Passou um meio. Índia Novembro Alfa Livre Táxi, chame no ponto de espera da Oscar. Vou botar a táxi de Novembro Alfa no ponto de espera da Oscar. Beleza, Salvador, se possível, poderia coordenar para o 2223 após Arvo, a pro de conquista, para ver se a gente diminui um pouquinho do nosso atraso. Passarela 2223, ciente, aguarde a coordenação. Estamos aguardando aí e agradeço-te antecipadamente. Então, uma longa jornada pela frente. Salvador, direto para Delta, centro da Terra. Leste para Delta, boa tarde. Contato radar 72 milhas nordeste do Verde Salvador. Para a chegada Bonf, vem na proa de Bonf, reporte para descida. Proa de Bonf, reporte lá, para descida. A Tango Gilete, Tango Zulu, serviço radar terminado, 55 milhas sudoeste de Salvador. Chama agora Ilhéus em 120 decima 1. Um abraço, Jorge. 1962, do Samara 2000 Pés, livre LS, reporta um localizador. 2000, livre LS, 962. 4207, a linha e decola 10, vento 140 graus, 12 nós. A linha fala da 104207. Segue 2223, tráfego na posição de 12 horas, zona 5 milhas, rumo nordeste, cruzando 4.500 pés para 2.000 pés, um Boeing 737. Temos o tráfego no TQ, sem contato visual, sem antes do meus 2223. Rua 962, tráfego na posição de 1 hora, 1 4 milhas, cruzando 4.000 pés para 180, rumo oeste, um Alfa Tango 72. 962. Após a posição Arbor, autorizada para o da Conquista. Arbor, voa Conquista, 2223. Possibilidade de voarmos por uns instantes aí, 5 milhas, 270 de proa? Autorizado. Obrigado. Por 5 milhas, confirme. Afirmativo. Depois retorna para a proa de Arbor. Autorizado. Certo. Decola 08, controle 1-198. Boa tarde. 198-4207, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4207. 4207, boa tarde, contato radar, saída da EL, nível 3400. Nível 3400, radar EL 4207. Controle, autoriza direto Duna para o TAN 3804. Autorizado direto Duna, TAN 3804, descendo para 3.000 pés. 3.000, direto Duna, 3804. Duna 962, chama agora a torre em 1-1895. 962. São 3216, boa tarde, adiciona a identificação, autorizada para o OGTAP da presente. Desça e mantenha 4.000 pés, ajustado no 019 sem restrições. Copiou o controle? Negativo, a transição está com intensidade 2, 3 para 2. TAN 3216 para a chegada Mari, vou na proa de Mari, descendo para 4.000 pés, sem restrições, o ajuste na 019. 4.000 pés na proa de Mari, sem restrições, ajuste no 019, TAN 3216. Desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado no curso do localizador. todo, vídeo do Veneral, sua alinhada e pronto, na cabeceira 17. Ciente do Veneral, vou manter a posição. Manter a posição de novo Veneral. Tango Yankee, Romeu Tango, prossiga. De Serra Índia, com Índia, para Serra Índia, com Índia, locado 0195 no transponder, com 2 do PLB. Seguindo para sobrevoo inicialmente na região de Tubarão, próximo a Paripe, na sua escuta 500 GL. Sente, 500 GL na escuta do controle, Yankee, Romeu Tango. Tango. Alfa, livre decolagem, vento 150 graus, 0 nós. Autorizado decolagem, terceira, 150 graus, 10 nós. Licença 3325, alterna 1251, bom voo. 3325, 251. Confirme 3325, 251 para o 4207. Afirmo. Obrigado, bom dia. Polo 790, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero. Polo 962, solo 14, solo 121, décima 1. Uma boa tarde. 211, grato, gol 962. Rumo 790, livre decolagem, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Livre decolagem, então, para o bom nome, 790. Índia November Alpha, decolou 14, inicialmente vai ingressar na perna contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento do campo. Perna contra o vento da 10, Índia November Alpha. Completa o final do procedimento, chama a torre Salvador em 11895. 295, 3804. Salvador, o 3804, transfere, estabilizado em LS. Confirme a frequência da torre, o controle por 3804. 3804, torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, obrigado. De nada.